lados e vejo que alguns não mais estão. Na balada com a bira na calçada, curtindo um som, nos deram armas e o sangue continua a escorrer. Vidas foram tiradas e tiraram nosso lazer. Me pergunto por quê, quero encontrar um motivo que me ajude ao menos compreender tudo isso. Mas não consigo e vejo que o mal sempre é mais forte, que muitos matam por medo de ver a morte. Derramam lágrimas da mãe do oponente, derramando assim o sangue da sua própria gente. Sua imagem e semelhança agora é o inimigo, e nesse jogo sempre é substituído. Já não se ouve risadas, foram abafadas pela desconfiança de andar nas quebradas, de não saber mais quem é quem nesse mundão. Eu vejo as caras, mas não vejo o coração. Não vejo amor, muito menos compreensão. Ladrão, aliás, recessão, sentimentos, extinção. A paz que jaz agora faz a guerra e nos devora. Há monstros e demônios armados lá fora. A alegria é um pecado mortal, o mal é feroz. É mais um dia, um desfecho fatal, um eco sem voz. A morte se encarregou de levar mais uma vida, e quem ficou não entende porque foi sem despedida. Então, peça a Jesus para te proteger, pra olhar por você. Pois ninguém sabe quem será o próximo a partir, sem se despedir, sem se despedir. Peça a Jesus para te proteger, peça a Jesus para olhar por você. Vítima da maldade de um cano, muitos se foram sem saber o que é vencer, sem ver seu filho crescer. A mãe que chora e implora justiça não a encontra no mundo que se deflora. Coberto pelas sombras, o dom divino da vida perde o valor. A esperança dissipa como vapor ao ver que do seu lado falta alguém que te marcou. É culpa só do destino ou foi alguém que errou? Quem o levou? De quem é a culpa? Já não importa, orando clame a Deus, só ele te conforta. A vingança é o jogo do cão, no gás da indignação. Uma folha seca no vento, no final da estação. Pode ir pra qualquer lado, pode atingir inocentes. Tantas mentiras, ferinas, confunde a mente, nos deixa cegos, e o que mais precisamos é luz, fé no Senhor e na força do seu filho Jesus. Erga sua cabeça e olhe pro céu. Há algo mais do que esse banco de réus, algo mais que essa moral que não vale um cigarro, algo mais que dinheiro, mulher e carro. De onde vem a saudade, pra onde vai quem se foi? Querer falar, abraçar, algo bem mais do que um oi. A morte apagando a chama de mais uma vida, e quem ficou não entende porque foi sem despedida. Então, peça a Jesus para te proteger, pra olhar por você. Pois ninguém sabe quem será o próximo a partir, sem se despedir, sem se despedir. Peça a Jesus para te proteger, peça a Jesus para olhar por você. Que fossem 10 anos de gancho, pra mãe haveria ainda esperança. Na volta do filho estaria a chave da vida, o motivo, a mudança. Nos planos de um pai exigente seria um homem ao molde antigo. Só que acharam motivo aonde eu não sei pro jornal. Briga de bandidos esse ano extrapolou a guerra num domingo só, quanta tragédia. De um lado meu povo, do outro a minha gente que pensa igual, só que não quer conversa. E a beça se mata, brecha então nem se fala, o promo a área. Pois a ideia é ele ou eu ter tanta antiga que orgulho não deixa acabar, vir num bar esses dias. Foto da Copa de 2002 e pirei, ré. Thiago se lembra, casa de madeira, meu aniversário também, vários louco, aí só queria curtir, assim foi, como poucas vezes. E o Monte Cuis, o Manel Marinheiro, um dia pra não esquecer, porque hoje não dá. Impossível de novo esse feito rolar, ou grades ou terra separa de mim pessoas que fizeram parte dessa época, com quem aprendi, convivi, o mundão abraçou e não soltou. Mas aí, fim de ano chegou, Espero, nego, demorou. Quem ficou e respira, me inspira a viver. Pois lutar sozinho é suicídio. Com amigos chegados sinceros, fardos serão divididos, espero mais. Não durmo com os olhos dos outros, porque vários loucos se foram assim no jardim. Estão hoje em memória. E quais são as glórias? Eu pergunto pra mim. Quem se for ganhou bonde pra um lugar pior. Ou ganhou liberdade, zela por nós essa dúvida. Terei até quando Deus permitir eu ficar por aqui nesse pós-uterino. É só o que temos, um terço da meia-verdade, mas salve a vida. Que seja ativa e voltada pro bem, porque quando for não vai ter despedida. Essa é Jesus, para te proteger, pra olhar por você. Pois ninguém sabe quem será o próximo a partir, sem se despedir, sem se despedir. Essa é Jesus, para te proteger. Whoa.